Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 667º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 167, eu e três queridos amigos de minha equipe vamos falar sobre a recém-finalizada série da Disney Plus, chamada Falcão e o Soldado Invernal, também conhecida pelos mais íntimos como Capitão Falcão Negro e o Cunhado Invernal, né? Pelo menos o Matheus riu, cara. Parece que ninguém ia rir nesse caralho, mas tudo bem. Não, eu tô rindo aqui, sim, só que eu tô me controlando. Tá bom. Se controla não, minha filha. Pode rir, pode rir. Principalmente das piadas sem graça do patrão. Aí é que você ainda pode rir mesmo. Vamos lá. E para falar comigo, vocês já ouviram algumas das vozes, né? Então poderia faltar ninguém mais, ninguém menos que meu quadrinhologista de estimação, o senhor Matheus HQM Negro. Fala, Matheus. Vamos levantar voo, Bucky. Tá bom, Bucky, tá bom. E também está aqui comigo a minha querida pincamina mercadora do poder, dona Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker Negra. Fala, Joaninha. Olha, nunca confundam o Falcão Soldado Invernal com o Falcão Azul e Bionicão. Por favor. Não, de jeito nenhum, isso aí é sacanagem. Não, não pode não, de forma alguma. Apesar de que tem muitas semelhanças. Muitas. Quais? Mas não. Quais? E... não tem nenhuma. Quais? O Falcão é azul, vermelho e branco, que nem a bandeira dos Estados Unidos. O Bionicão tem Falcão um braço é cinza. Mecânico. É, os... Não. É azul, caralho. Senão o cara não se chamava Falcão Azul, porra. Ele é azul, gente. É azul, maluco. É a bandeira dos Estados Unidos, porra. Se lascar. E, claro, para completar a cota, principalmente porque a gente tinha que ter alguém negro para poder conversar nesta conversa, temos aqui o Capitão Wallace Negro. Fala. A gente americano representa os Estados Unidos mais que o Capitão América. Principalmente os Estados Unidos hoje em dia. Olha, eu não vou dizer que você está completamente errado, porque não tá. Tá? Mas tá bom. Que não. Então, beleza, voltamos daqui a pouquinho para falar se gostamos ou não gostamos desta minissérie da MCU. Depois dos recadinhos. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerdia, aqui é o Jorge, seu editor. Vamos para mais uma semana de recadinhos e outras coisas que a gente vê por aqui, beleza? Primeiro lugar, o Paranerdia, como vocês já sabem, passou a ter seus episódios nos dias 10 e 20, com o Parolando no dia 30. Então, se você quiser se programar para ouvir o Paranerdia, basta se ater a essas datas. Segundo lugar, quem quiser dar aquele comentário legal pelo site www.paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquele e-mail maroto, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, que manda sempre as vídeo-respostas, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquele tweet gostoso para que a gente possa ler por aqui, lá no Parolando, basta mandar para twitter.com/paranerdia. Você que ainda está no Facebook fazendo o que eu não faço ideia, basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia. Você que está querendo conversar com a gente sobre os temas e tudo mais, basta dar um pulo lá no grupo Ouvintes do Paranerdia no Telegram, t.me/paranerdia. E você que quer assistir as lives das gravações dos episódios, ou mesmo o quadro As Nerdices do Nerdmaster, basta ir lá no YouTube, em youtube.com/paranerdiatv. Agora você que quer contribuir com um pouquinho mais do que só divulgação de palavras, basta você ir lá no apoia.se/paranerdia e no picpay.me/paranerdia. Ajudas acima de R$1 já são o suficiente para que o Nerdmaster dê aquele sorrisão. Belezeira? Então fiquem aí com o episódio sobre Falcão e o Soldado Invernal. Eu sou seu pai. Volta, então tá. Falcão e o Soldado Invernal, série da MCU que deveria ter sido lançada antes da WandaVisão, né? Mas por conta da pandemia e da encheção de saco dos produtores da Disney, acabou sendo lançada depois, né? Então tá, o Wallace Negro, tu que é o representante da raça, só me faria o favor de ler a sinopse como está escrita na pauta, por favor? Sim, sim. Agora eu vou me arrepender fudidamente, mas vamos lá. Provavelmente, esse é o tipo de coisa que tem que me avisar antes pra poder treinar. Vamos lá. Puta que pariu. Tem que treinar leitura. Retardado. Mas vai. Ah, Nerdmaster, é maldade, mas eu faço isso também. Se eu tenho que ler um texto, eu leio ele umas duas vezes antes pra ver onde estão os pontos, as vírgulas. Tá certo. Tá, deixa eu continuar. Vamos lá, gente. A série traz Falcão e o Soldado Invernal. A dupla, que se reuniu nos momentos finais de Vingadores Ultimato, embarca em uma aventura pelo mundo para colocar suas habilidades à prova, e sua aparência também. Eu li... Ali depois palmas virtuais. Olha só, ele não errou mais do que 10 vezes. Pois é. Muito bem. Então tá, minissérie, né? 6 episódios. Aí já entra logo de cara a primeira coisa que eu quero perguntar aqui à equipe, que é: não podia ter sido a porra de um filme? Ah, mas aí é que está. Depois que o Mandalorian começou a fazer sucesso no formato de série, né, a Disney vai apostar cada vez mais em séries e minisséries também. E não só por causa da pandemia, mas porque esse tipo de história desinflada, né, que eles chamam, que é um pouco mais estendida, funciona melhor para esse tipo de coisa. Eu concordo, cara. Sinceramente, eu acho que... Tá, se a gente enxugasse legal as cenas desnecessárias. E vamos, convenhamos, teve cena desnecessária pra caralho nessa série, tá? Porra, virava um filme de 2 horas, 2 horas e 20 no máximo, cara. Sério, sem zoeira. Fala, Ana. Eu ia dizer que, na verdade, eu concordo com o HQM. A Disney, apesar de não ser um canal assim, que acabou de estrear, ele ainda tem um catálogo meio curto, né? Tem muita coisa que ainda não está disponível, que eles estão segurando para lançar um pouco aos poucos. E o formato de série, ele gera um engajamento. Você vê o episódio numa semana, você fica durante a semana conversando com outras pessoas, trocando ideia, puxando teoria ou não, né? E se preparando para assistir para a semana seguinte, né? E isso faz com que, então, muita gente acabe visualizando o canal por dentro durante algumas semanas, tá? Às vezes o tempo de exibição do episódio. Eu vou ficar provavelmente quietinha no meu canto até a série do Loki estrear. Porque eu não tenho outra coisa pra assistir dentro da Disney nesse momento, assim, que eu queira assistir. E eu tenho a tia Netflix também. Não sei se você assistiu. Eu não sei se você já assistiu. Se não assistiu, assista, já fica como minha recomendação. Raya e o Último Dragão é lindo. Chuchuco. Vou anotar aqui a recomendação. O que eu ia falar é que eu não sei se funcionaria tão bem quanto num filme, porque eu acho que a série, pra trabalhar a parte psicológica dos personagens, ela funciona mais por ter mais tempo. E também, além de ter toda essa estratégia, que eu concordo tanto com a Água também quanto com a Ana, de usar a série pra poder gerar engajamento, porque os episódios são semanais e geram interesse, sim, é válido e essa motivação. Mas também a gente tem que pensar que a gente passou ano passado, acho que não teve nada da Marvel, teve? Acho que nada, né? Não, ano passado teve porra nenhuma. Então, a gente tava numa carência, essa galera que é mais fã de MCU e tal, eles estavam numa carência porque do costume nesses 10 anos de sempre ter alguma coisa, sempre ter os 2 filmes pelo menos por ano, que as séries estão suprindo isso, que você praticamente é um ano inteiro tendo uma vez por semana alguma coisa do MCU, trazendo os personagens que a gente gosta de volta. Então eu acho que ele funcionando assim, trabalhando assim como série, acho que funciona legal também. E fazendo só um adendo ao que o Nerdmaster falou agora, né? Assim, a série tem 6 episódios. Os 2 primeiros episódios eu realmente achei um pouco mais arrastados, né? Até porque ele não tem muito não tem muito desenvolvimento de personagens nesses 2 primeiros episódios. Mas do episódio 3 em diante, eu não achei que tem nenhuma cena ali que não faça falta, cara. Do 3 em diante é que o bicho, o negócio fica bom mesmo. Cara, a trama... Sinceramente, isso é meu, tá? Isso é minha conjectura. A trama da família do Falcão, do Sam Wilson, tá passando perrengue, precisando das coisas. Cara, não vi necessidade, não vi, desculpa. Eu não vi necessidade nenhuma de mostrar os perrengues financeiros da família do Falcão, cara. Eu vejo o seguinte, mostrar que a família do Falcão tá passando perrengues faz com que ele tenha uma conexão com a menina Carly, que os outros personagens não vão ter. Ele tá vendo qual é a dificuldade de voltar, a dificuldade da família dele também de lidar com todas as consequências dessa volta, porque é algo que os Vingadores realmente não pararam para pensar. Falou, todo mundo vai ficar feliz porque o seu ente amado voltou. Mas foram 5 anos. 5 anos. O Falcão não tem mais documentos, ele não tem mais um seguro social ativo, ele não tem mais nada. Então, essas coisinhas miúdas, que a gente às vezes não para pra pensar no dia a dia, né? Mas que mostram o impacto que essa volta tá causando no planeta como um todo, eu achei relevante, sim, até pra criar também esse gancho de conexão com a Carly, que os outros personagens não teriam. E eu vou acrescentar algumas coisas que a Ana falou. Cara, pra não dizer... Olha só, peraí, rapidinho, Matheus. Pra não dizer que eu não gostei de nada do arco do perrengue da família Wilson, a cena do cara do banco perguntando pro Falcão se o Tony Stark pagava salário pros Vingadores, cara, foi ó, na bucha, cara. Caralho, por que os Vingadores estão trabalhando tudo pro Stark. Se não, ele paga salário pra eles? Como é tudo no voluntariado? Como é que é a putaria da situação? É, mas aí vamos lembrar, né, que o Falcão se alinhou com o Capitão América e ele ficou durante algum tempo como um foragido, como um... Não digo criminoso, porque a palavra é forte, mas é... Outsider. Foragido. Outsider. E assim, tem algumas coisas que eu queria... Ele não tava na folha do pagamento dos Vingadores. Essa é a verdade. Renegado, né? Renegado. Tem algumas coisas que eu queria acrescentar ao que a Ana falou. Primeiro, né, durante... Mesmo antes do estalar de dedo do Thanos lá, o Falcão foi o Vingador que nos filmes... Em todos os filmes ele foi menos foi desenvolvido, né? A única coisa que você sabia dele é que ele criou... Sim. Ele criou as próprias asas e ele ajudava veteranos de guerra. Só. Você não sabia da família dele, você não sabia do relacionamento dele, nada. Outra coisa, incluir a família dele... E que ele sabia dar passagem à esquerda. É. Ele sabia isso. É. E outra coisa, incluir a família dele foi uma forma de mostrar que um cara que voa, que o poder dele, não é nem poder, né? É a capacidade dele, é voar. É um dos caras mais pé no chão que existe, porque ele tem uma comunidade com a qual ele se importa e com a qual ele está inserido. Beleza. Muito bom. Eu vou levantar uma coisinha aqui, tá? Levanta. De novo a questão do banco tocou algo que eu fiquei matutando. Se a família do Sam fosse uma família branca, será que eles iam ser considerados tão de risco assim para o empréstimo? A série bate nesse aspecto. Isso foi todo, bastante... Né? Não, a série basicamente tratou disso, né? Uhum. Muita gente, eu conheço inclusive pessoalmente algumas das pessoas, acharam que essa foi uma lacração desnecessária, vamos assim dizer. A minha opinião, já vou deixar claro que não é a minha opinião, mas eu conheço muita gente que achou que houve excesso de lacração por conta do Black Lives Matter e outras coisas da vida que surgiu nessa série. Eu acho que a gente tem uma toda coisa... Vez que tem... Tem uma coisa que eu quero tocar com vocês um pouco mais adiante na discussão, né? Mas eu vi isso que tu falou, né, de Master, que teve gente que achou que fosse muita lacração, mas eu também vi gente falando que teve lacração, foi pouca, né, que tinha que lacrar a mais. Tinha que ter tocado muito mais no assunto, eu também concordo. Inclusive, o Sam Wilson nos quadrinhos, quando ele se torna Capitão América, os quadrinhos dele, pelo menos nessa fase antes dele voltar a ser o Falcão, antes do Império Secreto, pré-Império Secreto, ele foca bastante nisso, sobre essa pauta. Tanto que ele é uma pessoa odiada pela metade da população pelas coisas que ele defende. E esse negócio que você falou, né, mas teve gente reclamando que... teve muita lacração e tal. Toda vez que toca em algum assunto desse retratando minoria, sempre tem essa galera que fala que é vitimismo ou é lacração, ou é papo chato, exagero. Sempre tem essa galera. Em relação à questão política, às questões sociopolíticas tratadas dentro da série, eu achei que a Disney foi corajosa de ter tocado no assunto e foi de muito bom tom ela ter colocado tons de cinza dentro da série, para não ficar um negócio assim de super extremismo reacionário, super extremismo revolucionário, tá entendendo? Tem que haver um diálogo entre as partes. Bora, aproveitando o termo tons de cinza, bora falar do cara que roubou essa porra dessa série para ele, que foi o senhor Daniel Burm. Eu não sei se a pronúncia é essa, foda-se. Como finalmente o Barão Helmut Zemo! Agora a porra do Zemo apareceu como Zemo mesmo, caralho! Sim, né? Sim. Dividindo opiniões, eu admito que eu sou uma que eu tô com o coração muito dividido, porque ele conseguiu ser tão sofisticado, tão chique, ao mesmo tempo assertivo. Ele sabe o que ele quer, ele tem planos pra isso, ele é inteligente pra fazer as coisas que ele quer. Caramba, meu, ele tem um quezinho tão nazista, meu Deus do céu, que ódio! Caralho, mano, é um barão alemão, o que você queria que ele tivesse? nazi. Vem cá, ele não é alemão, né? Ele é da Cracóvia. Não, peraí, tudo bem que o Zemo no MCU é de Sokovia, ok. Sokovia, eu falei Cracóvia. Mas o Zemo dos quadrinhos é alemão, não é não? Sim, o Zemo dos quadrinhos é coisa... nazista. Supremacista mesmo. Nazistaço. Porra. Eles falaram supremacista, você é um supremacista, ô Barão. Eu? Eu, imagina. Só porque não. Eu quero dominar o mundo e fazer das raças inferiores os meus escravos? Que absurdo! Como é que você pode chamar de supremacista? Se bem que quando nos quadrinhos, quando ele tava no comando lá dos Thunderbolts, ele meio que teve a redenção dele, né, também. Mais ou menos, né? Porque no final ele era vilão, ele tava usando a galera. Porque bem mais ou menos. No final era tudo um plano maligno, né? Então... Nossa, caraca, você falou, nossa, lembrei de Heróis Renascidos, que merda. Não, e vamos fazer aquela coisinha, né? O Zemo, uma parte é o jeito como ele tá escrito, o material que foi entregue pra ele tá legal, mas o Daniel botou aquele gene brasileiro dele pra funcionar, né? Ô carisma! Não, e ele é um dançarino da melhor qualidade. Eu nunca vi um meme pegar tão rápido quanto a dancinha do Zemo, cara. Foi. Cara, só uma coisa que eu fiquei esperando. Já vi um meme que botam o Zemo dançando com o Homem-Aranha, lá o Peter Parker do Homem-Aranha 3, com o Coringa? Do Emo? É. Do Emo, né? O Emo Aranha. Peter Parker Emo. E o Coringa do Joaquin Phoenix? Todos os três dançando. Caralho, deve ficar maravilhoso, cara. Deve ficar muito bom. Bom, vamos lá, já estamos falando dos personagens. Sabe o que eu fiquei esperando acontecer com... Eu fiquei esperando realmente acontecer com o Zemo. Quando ele bota a máscara, eu fiquei esperando alguma cena que aquela máscara grudasse no rosto dele. Igual ele fica nos quadrinhos. Caralho, não, né, Wallace? Não. Eu queria. Você tá confundindo com o pai dele. O pai dele é que tinha a porra da supercola na máscara. Não era o filho que tem, não? O pai não tinha? Era o pai. Tá. O pai é que tinha a máscara colada com super adesivo nazista. Uau, então eu confundi. Se o filho tivesse a porra da máscara colada, ele não poderia ser o cara do Thunderbolts, né, ô maluco? O Cidadão é verdade. Thunderbolts, né, ô porra? Verdade. E você ia ter que ser máscara, ia ser máscara em cima de máscara. Ô, Koala, por favor, não estraga a alegria das meninas de ver a carinha bonitinha do Daniel, por favor. Deixa o Daniel, tadinho do Daniel. É um filho da puta tão legal. Porra. Mas vamos lá, já que estamos falando de personagens, então vamos ao elenco, né? Pelo menos os principais, tá? Eu não vou ditar a lista dos apátridas não, tá? Vá se lascar. Tivemos Anthony Mackie, novamente como Sam Wilson e Falcão, né? A estreia deles foi lá atrás, nos Capitão Américas da vida, e agora finalmente ele ganhou um destaque e não aproveitou, né? Porra, você acha que ele conseguiu ser um protagonista da série? Eu acho que sim. Eu acabei de falar que o Zemo roubava tudo quanto é cena. Se ele fosse o protagonista, não tinha tido. O vilão não conta. Vilão não conta. Você pega o Jack Sparrow no Piratas do Caribe 1, ele não era o protagonista, do filme, mas ele rouba a cena também. Ele pirateia a cena. Tem gente que discutiria isso tem um termo no cinema que eu acho que se aplica muito bem quando o Barão Zemo aparece, ele mastiga o cenário, mas ele não é o protagonista. Também. Tá. Mas ó, ninguém aqui há de discordar de mim que na seara de Cigano Igor, ninguém ganha de Sebastian Stan fazendo o Bucky / Soldado Invernal. Né? Ele é meio ruizinho mesmo, né? Olha, cara, eu vou te dizer. Porra, ruimzinha, bondade tua, Qualace. Eu nunca vi o Sebastian Stan fazer qualquer coisa ou qualquer outra coisa que não seja o Bucky. Então eu nem sei estudar, cara. Eu nunca vi ele fazer nada, falando sério. Eu vou dar uma de Glória Pires aqui e vou dizer que prefiro não opinar também. Cara, por falta de material. Não, bom, porque o elenco dessa série é sensacional. Continuando com a seara aqui dos maravilhosos atores, tivemos o White Russell como o John Walker. Não é o Red Label. É o Capitão Marquito América. Tipo Walker. Caraca, tava igualzinho ele, mesmo, ele né, é Red Label. Nossa, mãe do céu. Ele é Red, White and Blue Label. Né? Tipo Walking, né? Johnny Walker. E depois ficou. Keep mas walking. Depois ele. Mas depois ele ficou Black and White Label, né? Eu vi essa série com a minha irmã e com a minha namorada, né? E aí, quando ele apareceu a primeira vez, a minha irmã falou assim, ó. Esse não é o Capitão América, nem a bunda bonita ele tem. Nem a bunda bonita ele tem. Ó, isso é uma pré-definição, né? É um item necessário pra pessoa ter pra ser Capitão América. Tem que ter a bunda bonita. Então, Wallace, eu não estou lá, ouvindo reclamações com relação ao Tony Mac. Você achou que o Falcão está bem servido nesse quesito? De bunda? Olha, cara, eu... Não, assim... de cara! Porra! Animal! Eu acho que não, acho que ele precisa malhar aqueles glúteos melhor. Fazer um... Tá bom, então. Mas tem potencial. A gente descobriu que o Anthony Mack não malha a perna, né? Ah, sim, né? Não malha a perna, mas em compensação, o peitoral... Puta que pariu, parece um pombo. Ele voa, um pombo, tem que ter né? mesmo matar... peito de pombo. Aerodinâmico. É, peito de pombo. Dá pra se dizer isso, né? Que é aerodinâmico, só que não. Aí, seguindo no elenco, tivemos Madame Dona Ellie Kellerman como a professora de Hogwarts, Kelly Morgenthau. Cara, esse nome é muito nome de Carly. Professor de Hogwarts, cara. Carly. É a Carly. Carly Morgenthau, cara. É muito nome de professora de adivinhações, ou então de poções, sei Defesa lá. Mas é que é um personagem... É um personagem dos quadrinhos que eles botaram na série com um gênero trocado, né? Que é o Carl Morgenthau dos quadrinhos. Que é o Apátrida, né? O Flag Smasher, né? Sim. O Esmaga Bandeiras, né? Muito bem. Uhum. Aqui no Brasil ficou como Esmaga Bandeiras ou Apátrida? Não sei, eu não assisti em português. Não sei. Não, mas não eu tô falando dos quadrinhos. Não. Eu tô falando do personagem dos quadrinhos. É a Apátrida. É a Apátrida mesmo, né? O Flag Smasher. Né? Tá, ok. Aí tivemos mais uma ladra de cenas, né? Que se tivemos o Zemo pelo lado da bandidagem, tivemos Madame Dona Emily Van Camp novamente reprisando o papel de Sharon Chutabundas Carter, né? Ou Arpia. E ela estava puxando também todo o passado dela na série Revenge. Hã? Revenge. ela puxou lá, incorporou até essa coisa de estou voltando com outra identidade, tudo a ver, meu. Maluco, o que a Sharon Carter fez com um cano de metal, não, um cano de ferro, o filho da puta do Sam e do Buck não fizeram em 3 episódios, cara. Mas escuta que ela tem sangue, né? Sangue de Carter tem poder. Saudade de Peggy Carter, assim. Não, gente, e você também tá esperando muito do Falcão, né? O Falcão nunca foi bom de briga, cara. Em todo filme ele tomou porrada. Não teve um filme que ele deu porrada no... O Bucky também é outro. E a porra do Bucky. É outro também. O Falcão compensa a falta de força física com muita habilidade e usos diferenciados dos motores lá do jato, né? Ele faz umas coisinhas ali e umas manobras que acabam compensando a falta de força física. Não, sim. Verdade. Outro personagem que a galera falou que era mais lacração do que realmente um personagem decisivo para a trama foi o Sr. Klebanet, né, com o papel de Lemar Hoskin barra Battlestar barra Estrela Negra. Pra que caralhos traduzir Battlestar como Estrela Negra? Mas isso é desconhecimento de quadrinho, porque esse personagem é antigo nos quadrinhos. Caralho. Sim, o nome dele é Estrela Negra. É, tá bom. Aí tivemos o Daniel Ramirez fazendo o Joaquim Torres, né? O nerd do computador do Sana durante os primeiros episódios. Acho que lá pelo meio do seriado ele sumiu, né? Ele chegou a aparecer nos últimos, não, né? Ele aparece no, ele aparece no final. Ele aparece, inclusive, okay. Inclusive ele recolhe as asas antigas do Sam. Ah, inclusive, é verdade. Inclusive ele também é um personagem recente dos quadrinhos e ele se torna o Falcão. Então falando por aí que ele pode voltar da MCU como um futuro Falcão no lugar do Sam, agora que o Sam aposentou o manto. Ele aposentou o título, né? Porque ele continua sendo asas, ele não abandonou. Sim. É que no quadrinho esse personagem ele sofre uma mutação com um vilão que eu esqueci o nome, que ele juntava parte de. Basicamente juntava parte de animal com seres humanos, pra poder aprimorar a genética humana. E aí esse cara é pego. Alto evolucionário? Falcão. É, eu acho que era o alto. Não era o alto evolucionário, não, era outro personagem. Eu pesquiso melhor e falo. Então tá. Mas enfim, ele vira o Falcão. E vamos fazer só uma observação, né? Se o Dani Ramirez realmente assumiu o manto de Falcão. Ele agora passa a ser um latino. Quer dizer, aumenta ainda mais o espectro de representatividade dentro da Marvel. Sim. Muito bom. Ele é o Falcão americano. Muito maneiro. Ele é bem maneiro mesmo. É o Falcone! É o Falcão americano! Se fosse só falta no bigode! Se fosse brasileiro, iam chamar do quê? De Carcará. Zé Carioca. Carcará. Não, Zé Carioca. Zé Carioca não assusta ninguém, meu. Ele diz alô, amigos. É, agora, quem aqui achou, né, a volta de Batroc, o saltador do Sr. Jorge Sampieri? Mas o Batroc é pra apanhar mesmo. O Batroc, em todas as vezes que ele aparece no MCU, é pra apanhar, cara. Mas o Sam não ganhou dele no final, não. O Sam fugiu dele, não foi? Não, ele fez uma retirada estratégica. Não, mas depois, quando ele virou... Isso. Não, mas peraí, não. No final, quando ele virou o Capitão Falcão Negro, teve porrada legal no Batroc. Teve, mas ele não chegou a ganhar. Teve que fugir. Não, ele que fugiu, ele fez uma retirada estratégica. Não, ele não fez uma retirada estratégica, porque os sequestradores estavam fugindo. Sim. Batroc era uma distração. Aí também, venhamos e convenhamos que nada distrai mais do que Batroc e o Saltador, somente se a gente pegar em consideração a andrajosa vestimenta que ele usava nos quadrinhos, né? Né? O Matheus já riu porque ele não discorda de mim nem um pouco, né? Mano, Batroc e o Saltador é um dos personagens mais ridículos que eu já vi. Não, o próprio Homem-Aranha, cara, tu não consegue levar a sério um cara... Que o Homem-Aranha, a primeira vez que foi apresentado, ele falou, Batroc, o saltador? Né? Sério? Então tá, ok. Beleza, campeão. Valeu, hein? Tá bom mesmo, hein? Tô bichão. Aí uma personagem que, apesar de eu não ter gostado do Valdir, não gostei do arco da família do Wilson, mas é foda-se, é minha opinião, né? Mas a Madame Dona Depero Oduye, fazendo a Sarah Wilson... Puta que pariu, que mulher de garra, de fibra, parabéns pra ela, tá? Ela é legal, ela é bacana, eu gostei. É uma ótima atriz. Ela é bacana. Também. E eu shippava ela com o Buck, tá? Pô, ah, só deixa o Falcão saber disso. Ah, sim. Convenhamos que é da onde nasce a alcunha de o cunhado infernal, né? O cunhado infernal. Infernal não. Ele é boa gente, é invernal mesmo, mas é cunhado. É porque cunhado ele não é invernal, teu cunhado. Isso aí. Se ele for teu cunhado, você vai chamar ele de infernal. Né? Agora, um personagem que eu fiquei... de cara, de boca aberta, impressionado com a atuação e com a história, foi o Sr. Carl Lumbly como o Isaiah Bradley, o Capitão América Negro. Pô, cara, ele representa esse tanta personagem coisa. Existe nos quadrinhos, Matheus? Ele não só existe, ele é muito importante, né? Tem uma minissérie de 2003 que conta a origem dele, né? Que é o... Infelizmente, nunca foi publicado no Brasil. Tá na hora, Panini. Tá na hora de publicar. Que é o The Truth, Truth Red, White and Black. Né? Que, embora... alguns detalhes são um pouco diferentes, mas a história que ele conta na série e nos quadrinhos é basicamente a mesma. Ele faz parte de um experimento que o exército americano fez do soro do super soldado em mais ou menos 40 voluntários, entre aspas, porque eram todos negros, né, soldados negros, todos voluntários, entre aspas, porque na realidade eles não sabiam exatamente qual é o experimento que estava fazendo nele, e ele foi o único sobrevivente, né? A diferença principal... É o mesmo estilo, Matheus, é o mesmo estilo de voluntário do Luke Cage? Não, cara. Eu vou te falar, isso aqui é uma tragédia real, mas a história do Isaiah Bradley é baseada basicamente nos estudos de sífilis de Tuskegee. Que foi Eu ia falar isso também. Que foi uma atrocidade feita pelo governo americano, que começou em 1932... onde eles infectaram vários negros americanos sem eles saberem, com sífilis, e não trataram essas pessoas. O objetivo do estudo era saber o que a sífilis fazia, né? Então eles não estavam sendo tratados. O que convenhamos, né? Era algo que já era conhecido, mas eles queriam ter assim um protocolo padrão de vamos deixar uma pessoa que você sabe quando se infectou, em que condições foi infectada, porque nós, o governo, né, fizemos isso, e vamos deixar essa pessoa ser destruída pela doença. Não se dava remédio para essas pessoas, só se dava água com açúcar, sabe? Paliativos. Placebo, né? Sim, foi. Placebo. A ideia era ver o quanto a doença poderia destruir, porque a sífilis, eu não sei se vocês têm noção, além de ser uma doença sexualmente transmissível, ou seja, esses homens infectados podem ter passado essa doença para suas esposas e para seus filhos. Tá? Sim. É uma doença também que ela vai chegando num ponto que ela vai destruindo o sistema nervoso e te leva à loucura. É horrível, gente. Vocês não falam sem noção. Agora, uma coisa dessa acontecer numa época em que você não sabia a evolução da doença e não tinha tratamento, pô, que azar do universo você ter pego essa doença e agora tu tá sendo destruído. Vai ser feito de propósito. E detalhe, foram escolhidos negros justamente por serem considerados, né, dispensáveis. Sim, foi uma verdadeira atrocidade isso. E foi baseado nessa história que o Robert Morales e o Kyle Baker fizeram essa minissérie que conta a história do Isaiah Bradley, né? E a principal diferença da minissérie dos quadrinhos pro Isaiah Bradley da série de TV é que nos quadrinhos o Isaiah Bradley sofre ainda mais as consequências do soro do super soldado experimental que ele recebe, que não é igual o do Steve Rogers, né? E aí, à medida que ele vai envelhecendo, ele também vai regredindo mentalmente, ele vai esquecendo das coisas, ele para de falar, né? Ele acaba adquirindo uma espécie de Alzheimer, tá entendendo? E ele precisa... Porra, que sacanagem. E ele precisa ser cuidado pela esposa dele, né? E o neto dele, que é o... Que venha se tornar o patriota, né? Dos Jovens Vingadores. Em 2005, maneiro, né? Estreia. Maneiro. E o patriota é bem maneiro. É bem maneiro que o neto dele, ele apareceu na série, né? É aquele cara que cuida dele lá, o garoto, o Elijah. E ele acaba também ganhando os poderes, ele se torna também um super soldado, tanto que ele assume um manto de patriota, numa transfusão de sangue com o avô dele. Ele sofre um ferimento numa luta, que antes ele usava drogas que simulavam os poderes, né? Que foi quando a Marvel também tocou no assunto de drogas, ele era viciado nisso. Aí depois que ele acaba sofrendo um acidente, precisa de tratamento de transfusão de sangue, o avô dele, que é compatível, faz essa transfusão e aí ele ganha os poderes também, se tornando um super soldado. É bem maneiro. É mais um passo que a Marvel que a MCU tá dando pra poder fazer os Jovens Vingadores, né, no cinema. Uma personagem que realmente me foi surpreendente o aparecimento dela e a utilização dela nessa série foi Madame Dona Julia Louis-Dreyfus como a Condessa Valentina Alegra de La Fontaine. Sim, senhor. Pronto. Madame Hidra. Por favor, Matheus, conte para o público que talvez não saiba quem é Val. Bom, ela foi uma... Ela, inicialmente, nos quadrinhos, né? Ela era uma espiã ligada com a SHIELD. Foi criada pelo Jim Steranko, né? Naquela fase áurea onde ele escreveu o Nick Fury, agente da SHIELD. Né? E o Nick Fury ainda com a cara do Clint Eastwood. Do, né? Clint Eastwood, né? E toda vez que tem alguma coisa envolvendo Operação Negra, Operação Black Ops, né? E coisas que a SHIELD fazendo cagada, ela tá envolvendo. Ela tá envolvida na mão. Nos quadrinhos. Né? Ela faz o tipo mulher fatal, né? Semi-fatal e tal. Uhum. Né? E apesar dela, nos quadrinhos, pelo menos, ela é do bem, só que ela é do bem, assim, né? Super... Numas, pelo Nobutio, né? Super... Ela é do bem pelo Nobutio. Ela é moral, tipo uma moral, herói, né? Moral questionável. Muito questionável. Sim, ela se infiltra na Hydra durante um tempo e se torna Madame Hydra e tudo. Né? É, ela faz o que faz, né? Ela tem que fazer. Ela tem moral flex. Teve, inclusive, neguinho por aí, aquelas nossas maravilhosas e famosas teorias do nada a ver, né? Que o povo já tava achando, ih, a Madame Hydra vai aparecer, vão voltar com a Hydra. Não, filha da puta, não vão, inclusive, não vão voltar com a Hydra. Não. Aí, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas quem assistia aqui de G.I. Joe, né? A Baronesa do Cobra é... A Baronesa do Cobra é 100% inspirada nela. Sim, a baronesa era 100% inspirada na Val, na Condessa Valentina Alegra de La Fontaine. Não é? Porque não se pode falar o nome dela no ser por completo. Inclusive, não se atreva a chamar ela de Val. É, o único que podia era o Nick Fury, olha lá. O único que pode é o Nick Fury, olha lá. Inclusive, a primeira aparição dela seria no filme da Viúva Negra, né? Ela vai estar no filme, só que como teve essa pandemia e os atrasos e atrasos e atrasos, ela acabou aparecendo na série primeiro. Sim. Mas isso aí, provavelmente, a aparição dela nessa série já é a entrada pra fazer o Dark Avengers, né? Que vai sair depois. Ou o Thunderbolt, tava, na verdade, pensando que era o Thunderbolt, não? Dark Avengers eu queria depois desses dois aí. Eu não sei, eu não lembro o título. O cardápio de opções tá aumentando. Agora, posso fazer uma menção honrosa? Sim. Pode. Florence Kazumba. Ah, Ayo. Ah, gente, a mulher sabe dar porrada também. E ó, o detalhe, hein? É a única que tem a moral de baixar a porrada na Marvel e na DC, porque ela também é uma das Amazonas do filme da Mulher Maravilha. Nossa, ela é uma Amazona, ela é uma Dora Milaje, ela é tudo, mano. Adora Milagem, cara. Sim. Adoro a miragem. A gente adora a miragem. Oh, como a gente adora a miragem. Adoramos a miragem. Ela não aparece muito, mas quando aparece, você sabe que é porrada garantida. Com certeza. Agora, vamos lá. Começando o festival das cenas favoritas, né? Ninguém há de discordar que a produção dessa série foi muito boa. Foi nível... Filme. Da MCU, cara. Porque tá efeitos perfeitos, efeitos maravilhosos, cenas de luta e de briga, de guerra e de tiro, de piu-piu-piu também muito boas, né? A começar por aquela cena inicial do primeiro episódio com o Falcão atrás do helicóptero, que puta que pariu, nossa senhora, né? Essa cena foi assim uma coisa James Bond. Não foi? Cara, nossa, isso lembrou muito. Isso lembrou muito o começo de filme do James Bond, porque é sempre assim, ele já começa no meio de uma missão, acaba essa missão, aí começa a próxima. É igualzinho, cara. Você foi na mosca, Danana. É começo de filme do James Bond, cara. Muito bem mesmo. E é muito foda aquela cena, cara. Matheus, o senhor, enquanto meu quadrinhologista, Me diga, o quão mal aproveitado foram os apátridas? Cara, eu não achei que eles foram mal aproveitados. Tem uma reclamação que eu tenho a respeito deles, em, dos apátridas em geral, né? É que eu senti que faltou... A presença deles faltou uma certa ameaça, né? Tipo assim, o cara... Você se sentia ameaçado quando eles aparecem. Eu entendi que talvez tenha sido isso... Eles usaram até mesmo essa falta de ameaça para eles conquistarem a simpatia do povo, né? Porque eles eram apoiados muito pelo povo, né? Um mundo, um povo, né? É, um mundo, um povo, né? E eles tinham muitos apoiadores e tal, né? É meio complicado de... Para começar, vamos destrinchar essa história toda aí. A história dos apátridas começa com o estalar de dedos do Thanos, né? Some metade da população do planeta, a outra metade que sobra, tá todo mundo deprimido, tem espaço pra caralho, né? E aí as pessoas começam a se espalhar pelo mundo, né? Refugiados pelo mundo todo. Começa aquela onda de compaixão, né? De empatia, vão todos se ajudar, tem uma casa vazia aqui, vem morar aqui, né? Sai do Irã, vem pra Europa, não sei o que mais. 5 anos depois, Thanos está ali, o Homem de Ferro... O Blip é desfeito. O Blip é desfeito, volta metade da população, minha casa tá cheia de gente aí que eu nem conheço, sai daqui, né, seus filhos da puta. Né? Aí o mundo volta, o mundo volta a ser a cagada que era antes. E eu consigo entender, né, a ideologia dos apátridas, dos Flag-Smashers. Eu consigo simpatizar com ela. O problema foi o método deles fazerem isso, porque no momento que a Carly começa a se radicalizar, começa a matar inocente, começa a não levar em consideração que a violência desmedida extremista que ela está adotando não para, né? E nós temos exemplos reais disso no mundo, que quando você começa uma revolução com violência desmedida, a violência não para, você volta ela para o seu próprio povo, né? É aí que ela fica perigosa, aí é que ela tem que ser detida, né? Não é a ideologia que está errada, é ela que está errada. Sim, sim. Acabou no final das contas, como o próprio Sam falou no último episódio, ela acabou só como uma adolescente confusa. É. Você sabe que eu acho que uma das questões envolvendo os apátridas é que, como é que eu vou dizer? De um lado, tudo que o Matheus falou está certo. Tem uma base sólida de questões que são levantadas com o retorno dos que foram, né? Que gera, sim, caos político, econômico, social... E que isso é mostrado de uma maneira ou de outra nos episódios. A gente teve um gostinho... Aquele caos no hospital, na série da Wanda. Sim. Da WandaVision. É, isso aí. Quando a Mônica Rambeau volta, quando você começa a pensar naquele caos do hospital sendo amplificado para um planeta todo, a coisa é para enlouquecer todo mundo. Então dá para entender que o mundo está maluco, que as pessoas estão confusas. Mas você sabe que aí eu acho que talvez tenha sido uma má escolha colocar como líder dos apátridas alguém que é assim tão jovem e que... não quero desmerecer o trabalho da atriz, mas eu não sei, eu acho que ela não tem o carisma necessário para dizer milhares de pessoas estão seguindo ela cegamente. Eu não consigo ver no jeito dela falar. Eu não consigo ver na maneira dela se portar essa força toda de coalizão, de fazer as pessoas enxergarem o mundo através dos olhos dela. Mas aí é que tá. Aí é que tá. Na série, eu não tenho a impressão que as pessoas estão seguindo ela cegamente. Até porque aqueles seguidores dela que são mais próximos dela, os que têm a força do super soldado, né? Eles o tempo todo chegam a questionar ela. Mas eles meio que vão na onda porque, tipo assim, a ideologia tá certa, né? A ideologia tá certa. E é verdade, né? Essa série, eu acho que uma das coisas mais importantes que essa série fez nesses filmes da Marvel e na Disney foi propor uma discussão com nuances, né, sociopolíticas. ao invés de simplesmente separar esses caras são do bem, esses caras são do mal, tá entendendo? Muito sim, bem. Sim. Eu acho Wallace, também que... Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Aproveitando que você está se manifestando, eu queria te perguntar uma coisa. O senhor, enquanto terapeuta, que acredita em se quiser, ele é, tá? Não, não é sacanagem, não. Formado, inclusive. Parece inacreditável, eu sei, mas ele é. Então, o senhor, enquanto terapeuta, por favor, descreva como foi a, por que não dizer, irrisória cena de terapia entre o Falcão e o Bucky. Meu Deus do céu. Ah, cara, terapia de filme, né? É a única coisa que eu posso dizer, não é real aquilo lá. Não, mas, tipo, assim... Na hora que... Peraí, parecia terapia de casal mal feita, né? Não, peraí, não, peraí, porra, peraí. Na hora que a mulher me manda os dois sentarem de frente e enroscar um coxa com coxa no outro, eu falei, cara, isso não vai dar certo, cara. Puta que pariu, não. Assim, olha só, a terapia como um todo, antes de falar, tipo... Você pega o começo antes do Sam aparecer, antes de ter a piadinha e tudo mais. Que ele tá fazendo aquele processo de escrever o nome no caderninho e pessoas que ele quer se redimir e os pesadelos que ele tem por conta do passado conturbado que ele teve como soldado invernal. Aquilo me lembrou um pouco técnica de TCC, que é terapia cognitivo comportamental, de tratamento, que tem muitos exercícios que ajudam você a lidar com traumas e tudo mais. Entretanto, todavia, aquela cena que tem a terapia de casal, eu não fiz nenhuma especialização em terapia de casal, inclusive eu quero fazer. Eu não sei exatamente como funciona, mas aquilo acho que é mais pra gerar piada mesmo, aquele negócio de, tipo, de botar os dois se confrontando e tudo mais. Você acha até que porque... foi pra gerar piada? Até porque aquela... Foi aquela aquilo, viu? Não, gente, até porque aquela pessoa que tava fazendo a terapia não era terapeuta, era uma soldado, né? Ela fala isso, inclusive, que ela era soldado. Não, mas ela é terapeuta, é uma soldada terapeuta, porra. Soldada terapeuta, cacete. Você acha que vão botar... Não, você acha que vão botar uma pessoa que não é terapeuta pra fazer terapia com a porra do Buck, né? Com o parafuso solto, né? Precisando... É, visto dessa forma, talvez. Vocês já fizeram aquele... Vocês, por acaso, alguma vez já fizeram aquele exercício que eles fizeram de casal? De ficar um de frente do outro e tal? Não. Eu já. Não, eu nunca... Eu sou solteira, filho, graças não, a Deus. Não, eu já. Eu sou casado, mas eu nunca fiz. Eu já, e eu fiz com um total desconhecido. Nossa, que merda. Sim. Que bom. Que dinâmica de... Dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo. Foi num... De empresa? Foi num evento que a Funart fez aqui em Belém. É, e era um evento para... tudo envolvendo arte, né? Eram oficinas de arte que duraram uma semana aqui em Belém. Eu participei de uma, né? Que era... Nem vou lembrar o título agora, essas coisas de arte são muito malucas, cara. Meu negócio é desenhar, pegar no lápis e fazer risco, né? Mas eu fui lá porque dava diploma no final e tal, né? E a gente fez essa dinâmica de grupo, igual, idêntica, né? Só que eu fiz com um total desconhecido. E é uma das coisas mais desconfortáveis que eu já fiz na vida. Não, dá pra perceber, né? Só ajoelhada no saco que o Buck e o Sam se deram ali naquela cena, deve estar desconfortável até agora, né? Fazer o quê? Mas quem pode culpá-los também, né, gente? É sempre chato esse tipo de interação social. Eu não gosto, não. Então tá, Dona Ana. Meu. De 0 a 10, o quão a senhora ficou surpresa ao descobrir que Sharon Carter era o mercador do poder. Pam, pam, pam! Olha, eu vou dizer um 5, porque eu tropecei em algumas teorias falando que era. Aí aquele meu lado que diz, não, que isso, ela é sobrinha da Peggy Carter. Ela jamais se tornaria um agente livre das trevas como é o mercador do poder. Ah, não, não, não. Ao mesmo tempo, assim, caraca, também por que não, né? Conhecimento, né? Ela tem. Ela foi. Oh, e detalhe, né? Acho que é importante lembrar que quando ela se posicionou a favor do Capitão América, simplesmente viraram as costas pra ela, né? Claro. Deram um. Se ferrou aí, mulher. Agora pé na tá. Né? Pé na bunda, chutou ela pra Madripô, olha só. Chutou e, ela aliás, longe pra Tichu. Venhamos e convenhamos, bela bunda. Então, eu, na hora que eu vi a teoria ser levantada, o meu cérebro ficou meio a meio. Falei assim, ah, não, acho que não. Depois eu fiquei... sabe quando é que eu... Quando é que eu deixei de ficar surpreso por ela ser o Mercador do Poder? Foi na porra do episódio em que ela chutou bunda de todo mundo e tal coisa. E no final ela entra na porra de um carrão negro com o motorista e fala: toca pra casa, James. Ah, cara, isso é muito cara de... Isso é muito cara de chefe do crime na porra do Madripoor. Não, ela tem a porra de uma suíte presidencial master com cachoeira dentro, né, em Madripoor. Na Cidade Alta? Ah, meu amigo! Cara, eu estava... Eu estava esperando alguém em Madripoor mencionar algum caolho, né? Queria muito. Não, caraca, não. Isso que eu também queria, cara. Não, Matheus, sabe o que é pior da sacanagem? Aparece a porra do Bar Princesa. Aparece, cara. Aparece, eu também vi. Aparece o caralho do Bar Princesa. E não me botam nem um caolhinho, nem a porra de um cara com tapa-olho na esquina, só de sacanagem. Botasse só de sacanagem um baixinho com tapa-olho, eu não precisava falar nada. Caraca, eu vou dizer pra você também... Que eu fiquei, toda vez que citava o Madripoor, eu ficava assim, aqui em casa. Agora lá vem caolho. Agora vai aparecer o caolho. Ah, cadê? Nego, não, que tá... eu saí como maluco, cara. Olha só, que não ia aparecer o Wolverine, tava óbvio, porque, desculpa, os mutantes ainda não existem no MCU, tá? Desculpa aí. Mas caralho, que podiam... Não precisa chamar de caolho, não. Não precisa nem gritar, e aí, caolho? Não precisa. Só bota um filho da puta na esquina do Bar Princesa, baixinho, cabeludo de tapa-olho. Eu ficava completamente satisfeito. Ficava totalmente satisfeito. Deixa só eu mencionar... O easter egg de colocar o Bar Princesa ali, né? Eu acho que já deixa a porta aberta do nosso caolho. Se bem que... Voltar a dar as caras no universo Marvel. É uma coisa sutil. Deixa eu só mencionar... Marvel não dá ponto sem nó. Deixa eu só mencionar um comentário que fizeram aqui no chat, que o Sapo Brothers disse: ah não, depois da WandaVision, chega de colocar personagem só de sacanagem. Concordo. Eu aprendi a minha lição com WandaVision. Não faço mais teoria de porra nenhuma. Eu faço uma meditação zen antes de assistir cada episódio. A limpar minha mente. Boa, Sapo. Boa, meu querido. O Dourado é sensacional, cara. O Dourado tem cada tirada sensacional, cara. Muito bom mesmo. Ele tá certo numa coisa. Outra, não, outra anterior a essa que você não leu também, Matheus. A Cauli... É o Felipe Neto da MCU. Ninguém entende porque alguém se importa com o que ele fala. Ai, mamãe. Bata lá, vamos lá. Matheus. Eu. Senhor John Walker Red Label. Red, Blue and Black Label. Sim. Tava na cara que ele ia surtar quando pegasse na porra do soro e usasse, não ia? Sim, mas ele surta meio desde o começo, né? Ele tem, assim, talvez o Koala se consiga falar dessas coisas psicológicas melhor do que eu, né? Mas, assim, nos quadrinhos, o John Walker, ele surge como substituto do Steve Rogers quando o Steve Rogers se aposenta durante um tempo, né? Ele vira um nômade. Vira um nômade, né? Aquela roupa horrorosa do nômade, pelo amor de Deus. Nossa senhora! Que meia pra cacete, né, cara? Não, vai estar aqui nos links relacionados do episódio. A gente tá falando de uniformes andrajosos na Marvel, né? Porque puta que pariu, cara. O Steve Rogers de uniforme do nômade. Nossa Senhora da Androgice, Nossa Senhora do Carnaval. E assim, meu Deus do céu. O John Walker nos quadrinhos, ele é um soldado, né? Ele é um soldado marinho, fuzileiro. Ele é o cara que chega lá com uma arma na mão, dá três pipocos e resolve o problema, né? Ele não é como o Steve Rogers, aquele negócio mais romantizado, mais antigo, o soldado com honra no campo de batalha, né? Não, ele é o cara que chega lá, pá, resolveu, né? Eles acrescentaram na série de TV o fato dele ser extremamente inseguro, né? Dele ter, eu acho que ele tem síndrome de impostor, tá ligado? Porque apesar dele ser... Tem, né? muito! E apesar dele ser super condecorado, cara, ele ficou bolado quando ele apanhou das Dora Milaje, né? E não tem nem... Que nem tem soro do super soldado nela. Né? É, então, pior é isso. Ele falou depois da cena, porra, mas eu apanhei de três mulatas que nem porra de soro de super soldado tinha. Né? Aí ele surta. Cara, mas ele... Mas... Eu tenho a impressão de que numa conversa que ele tem com o sidekick dele, né, com o Battlestar, que eles dão a entender... Que tem um quê de síndrome de estresse pós-traumático ali também. Sim, isso que eu ia falar. Porque a gente fez coisas que ninguém consegue entender. É coisa que o soldado faz, o que é? Matar. Não, sim, uhum. E você vê que ele tá o tempo todo querendo se provar como o Capitão América, ou no caso ali como um herói, né? Devido ao trauma que ele tem vindo da guerra, que ele se arrepende das decisões que ele tomou, das pessoas que matou. Não é uma parada que ele fez com orgulho e porque ele quis fazer. E aí você tem o tempo todo as pessoas não levando ele em consideração, não levando ele a sério. Que desde a Dora Milaje, até no começo, quando ele aparece mesmo, tem a gente aqui, a gente de casa, né, não levando ele a sério como Capitão América. O Bucky e o Falcão, que são duas pessoas que ele admira, também não levando ele a sério. E aí, depois disso, tem a morte do amigo dele, que igual a mulher lá falou, que não era alguém importante, que morreu sem querer. E aí é foda, cara, que é tipo pegar a vida dele e jogar no lixo, tá ligado? Aí você cara, faz muito trauma em cima dele. Da escudada no outro pra arrancar sangue na frente de todo mundo. Aí eu falei, opa, agora tá bonito. É. Me tira uma dúvida, essa foi a primeira vez que apareceu sangue no universo da Marvel, não foi? O escudo cheio de sangue. Foi a primeira vez que apareceu sangue, não teve outra... No escudo do Capitão América, sim. Agora, já teve sangue na Marvel, já, porra. Já? Eu mas não me lembro. Nunca é muito exagerado. Tão visceral assim, eu acho que nunca, não. Hein, nunca é muito não, exagerado. Não, tão visceral assim, tão muito... estupidamente na cara, não. Cara, ele tava gráfico. Uma das maiores reclamações aqui nos filmes da Marvel tem pouco sangue, até quando deveria ter. Porque no filme lá do Pantera Negra tem cena do cara cortando o pescoço do outro e sai limpo, cara. Não tem nada ali. Mas é que é os nanobots do uniforme do Pantera que fazem ele se curar rápido. Né? Não. Bom, aí o que falar, no caso... O nosso sapo brother tá botando aqui, ó. Se bem que elas podiam contrabandear o soro de super soldado lá de Wakanda, né? Será que não rolava aquele chazinho escondido da florzinha do Pantera Negra? Ah, né? Podia, mas não dá. É coisa do Pantera Negra. Aquilo ali é de uso exclusivo, do rei, cara? Maluco, não pode ser não, porra. Eu quero deixar anotado que as Dora Milaje não precisam de aditivo. Não, precisa nada. Dora Milaje já chuta a bunda por natureza. Ela já tem treino... Elas são geneticamente chutadoras de bunda por natureza. Né? Verdade. Aí, venhamos e convenhamos, estamos chegando no final deste episódio e da série. E chega a surpresa. Eu tô fazendo aspas, tá ouvindo? Você não tá ouvindo, você não tá vendo porque você tá num podcast. E mesmo aqui no YouTube a gente não bota a cara, né? Então foda-se, fica imaginando que eu tô fazendo aspas, tá? O Capitão Falcão Negro! Ou como eu gosto de chamar, o Falcapitão América! E eu vou te dizer, hein, ficou do cara, cacete esse uniforme, cara. Fala, amor. Ficou muito foda. Não, você achou do cacete? Eu achei muito, cara. Eu achei over, cara. Não, ficou bom. É, não caraca, somente eu achei o peito, bom. O cara tava um pombo. Ah, não, Netmaster. Eu achei que ficou muito maneiro, cara. Cara, é idêntico dos quadrinhos. Eu nunca vi um uniforme tão fiel aos quadrinhos igual o do Falcão, cara. É idêntico, igualzinho. Isso é muito maneiro. Aí eu vou ser obrigado a dizer que o uniforme que ficou idêntico ao dos quadrinhos é o do agente americano. Sim. Ah, também. Caramba. Ele também. O dele, os dois. Ficou demais. Os dois. Uhum. Ficou muito foda. Perfeito. Ficou perfeito. Ele ficou fez perfeito. Um cosplay foda. Tão perfeito. Sim, sim. Cara, isso me lembra as cenas de treino de arremesso de frisbee do Falcão, né? Falcão treinando a jogar a porra do escudo do Capitão América, porque, venhamos e convenhamos, é um pouco difícil você jogar aquela caralha daquela porra, daquele frisbee de vibrânio, se você não tem superpoder, tá? Sim, com certeza. E jogar, pegar, piruletar, tudo aquilo é bem complicado fazer sem o soro do super soldado, né? Eu Não, não. Não, peraí, que eu preciso responder essa. O Sapo Bel perguntou, o uniforme do Falcão Capitão é de vibrânio, né? Porque o cara tá muito alvo ambulante, ou alvo flutuante, com aquele azul e branco que brilha. Não, o uniforme não tem... Não, porra, mas na realidade... As asas... Eu não na sei realidade, se não, não, hein? As eu acho que as asas têm. As asas não são de Wakanda... Peraí. Perguntinha, rapidinho. As asas são de Wakanda. Provavelmente de vibranium. Foi o uniforme também. Foi o Buck que mandou fazer, não foi? Não foi o Buck que mandou fazer? Provavelmente de vibranium, cara. Pra galera lá do Wakanda. Então as asas com certeza são de vibranium, cara. Afinal de contas, em Wakanda tudo é feito de vibranium, cara. Até a caneca do café é de vibranium. Pois é, mas me dá uma dúvida. O uniforme. Até a roupa é feita de vibranium também. Mas olha só. Pronto, já não vou. Não vou discordar do Sapo Broda, não. Beleza, eu acho que a porra do uniforme deve ter um vibrâniozinho lá na. Entremeado na treliça do uniforme. Então, isso é que eu vou perguntar. A galera de Wakanda, eles fizeram só a asa ou eles fizeram o uniforme inteiro? Não foi o uniforme inteiro? Fizeram o uniforme todo, cara. Então, tá vibrando. Tá vibrando. Se o uniforme tiver a mesma tecnologia, ou pelo menos uma tecnologia similar à própria roupa do Pantera Negra, ele deve ter uma certa capacidade. Deve ter uma certa capacidade de absorção de choque. Com certeza. A gente não viu isso acontecer na série, mas. Como não viu? Caiu. Cara, ele desviou ele um helicóptero no braço. No uniforme, não, maluco. Ele sempre botava asa pra ficar de escudo. Ô, Ned Master. Aonde a gente viu ele tomar porrada direto no uniforme, não, amor. Gente, ele desviou um helicóptero no braço, gente. O helicóptero caiu em cima dele, ele quicou no braço dele. Ele tomou. Ele tomou uns tiros ali que não foram nem no escudo nem na asa e ele enxugou as balas, cara. Então eu acho que tem uma proteção ali, sim. Então pronto, tem. Pelo menos a capacidade de reflexão ou de absorção de energia do uniforme do Pantera Negra ele deve ter. Não é possível que o T'Challa falou. Ah, não. Uniforme bom só pra mim. Meu amiguinho, não. Meu amiguinho corte e costura. Não é possível que ele mandou uma dessa. Não, mandou um prete à porteira. Cara, mas a. Prete à porteira. Manda um acolchoadão. Manda um acolchoado. Manda um acolchoado. Mas a coisa. Podia ser pior, manda né, cara? Peito acolchoado. Peito podia ser... de enchimento. Podia ser pior. Podia ser látex, né, cara? Imagina, que merda. Não, a coisa mais. Eu tenho que. Spandex. Spandex. Ia ser melhor eu tenho, ainda. Eu tenho que mencionar isso aí, que depois que ele aparece com o uniforme e o escudo, e graças ao fato do uniforme ter um jato nas costas, né? Ele fez o que eu fiquei esperando durante todos os filmes da MCU, o Steve Rogers fazer, e ele não fez. Provavelmente porque ele não tinha um jato nas costas. Que era fazer um Shield Rush. Ele fez um Shield Rush. sim, muito foda. Cara. Não, e ele segurou também aquele caminhão pra não cair do alto da... Aquela correr pra cima do cara. Não, aquela dele correr pra cima do cara com o jato nas costas a toda e com o escudo na frente. Sim, porra, Shield Rush, cara. Eu fiquei com parecendo que eu tava jogando Marvel Super Heroes com o Capitão América Marvel fazendo Heroes, lá o ataque dele. Total. Porra. Escuta, você sabe, tem uma teoria em relação ao Falcão, que por mais que ele não seja um humano aprimorado de qualquer forma, né? Não tem soro de super soldado, não tem gene alienígena, não, ele é um humano normal. Mas ele deve ter, sim, seja por treino, até porque ele é uma característica dele, uma habilidade espacial, uma habilidade de localização dele mesmo em relação às outras coisas, muito impressionante, porque... Cara, ele tem, voar dentro de um avião é uma tem, coisa. Ana, né? Mas fazer. Ele tem, mas ele também tem aprimoramento nos óculos. Nos quadrinhos. Nos quadrinhos, o Sam, ele é mutante. Ele tem a capacidade de se comunicar com pássaros telepaticamente. Por isso que ele tem lá o asa ele vermelha. Ele é o Aquaman? Sim, dos pássaros. Ele é exatamente isso. Ele é o Aquaman do céu. É o Skyman. Ele é o Skyman. Isso é uma descoberta recente que ele teve, que ele era um mutante, na verdade, e aí ele consegue se comunicar com o pássaro, e muitas das habilidades dele vem, tipo, desse reflexo aprimorado que ele tem, usando as asas e as manobras que ele consegue fazer, é devido a isso, já que tudo que um pássaro enxerga, onde, independente, no raio de alcance do poder dele, né, ele também vê, então ele tem uma visão maior, então ele chega até a usar isso bastante e tal. Os pássaros têm uma visão bem diferente. Rapidinho, aqui caiu uma moedinha aqui no chão, Matheus, rapidinho. A Marvel não consegue deixar quieto, não. Não dá pra só ser um cara legal numa armadura maneira, numa asa maneira, não. Tem que ter uma merda por trás, né? Cara, mas eu não sei se vai trazer esse conceito depois que introduzir. Provavelmente não, não, cara. Tá louco, mutante, tomara que não, né? Fazer isso. Não, não, tá louco. Eu, hein? Para. Porra. Eu espero que não, viu? Porque o Falcão, do jeito que tá, é um cara negro, maneiro, pé no chão, como a gente falou, com família, com outras coisas, e que ele simplesmente é bom no que ele faz, porque ele é bom no que ele faz. É. Não é por causa de um sorteio genético, ou... É como, sei lá, vou pegar um exemplo assim, basquete, você vai pegar um Kobe Bryant, né? O cara é um gênio, o cara era, né? O cara era um gênio, e que ele tinha genética, mas e se ele não tivesse pego uma bola de basquete na vida dele, ele ia ser o quê? Se ele tivesse seguido outro caminho na vida dele, potencial pra ser o que ele se tornou, ele tinha. Mas ele poderia não ter seguido esse caminho, mas no momento em que, olha, tá aqui a bolinha de basquete, brinca com ela, vai lá, meu filho, vamos. Mostra a sua alegria na bola. Aquilo deslanchou e permitiu ele se tornar... O Dourado mandou outra muito boa. O Falcão realmente não precisa ter superpoderes, porque, porra, na MCU a gente já teve a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, que não tinham poder nenhum, só tinham habilidade. E lutavam pau a pau com o Hulk, Thor e o caralho A4. É verdade. Não, e outra coisa, uma outra coisa, né, Dimash, que eu achei muito engraçado, foi a galera da internet defendendo a teoria de que quem deveria assumir o escudo, até meio raivosos, e até num tom meio racista também, não vou mentir, não, que quem deveria assumir o manto seria o Buck, que fazia mais sentido. Ah, só que, cara, essa galera que tava... Não, essa galera que tá falando isso, não viu a série, né? Porque, pelo amor de Deus, a série foi inteira justificando por que ele é o Capitão América. Não viu o filme do Soldado Invernal, não viu depois o Capitão América Guerra Civil, não viu uma porra nenhuma, né? Pra dizer mas que isso aí, do Buck... Isso aí é o pessoal falando, porque nos quadrinhos ele assumiu durante um tempo, mas não tem o contexto da série atualmente diferente. Nada a ver. Sim. Não. Bom, então vamos encerrar aqui a nossa conversa, dando agora as nossas considerações finais. Afinal de contas, gostamos ou não gostamos desta porra, desta minissérie? Matheus HQ Man Vale, meu querido quadrinhologista, o senhor gostou ou desgostou de Capitão Falcão Negro e o Cunhado Invernal? Eu gostei muito da série, né? Eu daria para ela uma nota 8,5 para 9, né? Minhas ressalvas são os dois primeiros episódios, que são bem devagar, né? Mas tirando isso, a série é fantástica. Corajosa da Disney de tocar em certos assuntos que a Disney, por tradição, não mexe, né? Que é política, racismo, né, extremismo, esse tipo de coisa. A Disney tenta não mexer nesse tipo de coisa, e eu acho que eles abordaram isso com bastante nuance, né, com bastante clareza de pensamento, né, e o pessoal que faz mimimi, tanto de um lado quanto do outro, podia assistir a série de novo e tentar dialogar sobre ela, né, porque afinal de contas, o que essa... Sabe o que, peraí, que eles podiam fazer, Matheus? Porque afinal... Matheus, sabe o que, eles podiam fazer? Eles podiam lavar uma louça, capim um quintal, fazer uma faxina em casa, né? Arrumar não, cara, essas pessoas têm que sentar e dialogar, né? Porque, afinal de contas, intolerância é para os extremos. De lá ela vem e para lá ela volta. Para quem tá aqui disposto a dialogar, tem que ter diálogo, cara. Pode não dar certo, pode ser feio, mas tem que ser conversado. Boa! Madame Dona, Pincamina, Pai, Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker e mais um milhão de outros apelidos. Suas considerações sobre Capitão Falcão Negro e o Cunhado Infernal, na tua opinião. Gostou ou não? Eu gostei. Eu travei um 9 pra série, 9 de 10. Não jogo 10, porque... eu realmente esqueci alguns comentários, algumas críticas em relação à menina Carly, né? Ela não me convenceu como uma líder nata, sinceramente. Faltou ali um pouco isso. Eu acho que isso acabou cortando um pouco a força daquele grupinho de líderes dos apátridas. E eu não sei, o último capítulo, ele teve tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita filmagem noturna, ficou um pouquinho confuso. Tá? Eu acho que eu teria que rever, de repente... a minha cabeça que já tá ficando doida, não sei. Isso também, eu não tiraria essa possibilidade, tá? Então, assim, mas por pequenas nuances eu não cravo 10. E de qualquer forma, meu... Vocês podem até reclamar que o Sebastian Stan é um cigano Igor, mas é um cigano Igor pelo menos mais bonitinho, tá? Eu gostei muito de ficar olhando pra cara do Sebastian Stan, o meu clone de Mark Hamill novinho. Que reno genérico. E a interação dele com o Sam, só isso já valia muito, viu? E olha, de novo, a Marvel tem que dar parabéns pra ela, porque tendo uma chance de você ter uma dupla, cara branco e cara negro, eles deixaram o cara branco ali de lado, eles deixaram o protagonismo cair, as coisas importantes a serem ditas, pelo Falcão. Inclusive, alguém comentou comigo especificamente que... Máquina mortífera! Desculpa, eu tava com tosse. Alguém comentou comigo que a posição do Buck é justamente de... Pô, cara, eu tô começando a entender... É porque a birra toda do Buck era não entender por que o Sam tinha entregue o escudo. Falou, não, porque é um absurdo, não sei o que das contas. Porque ele não conseguia enxergar qual que é a dificuldade de você ser o Capitão América. Porque o Buck é branco. Ele não consegue enxergar as coisas pelo ponto de vista do Sam. Então eu achei muito legal ele ter essa postura de, tá, eu não consigo ainda te entender porque eu não estou nos seus sapatos, eu não estou sentindo as suas dores. Mas eu quero aprender. Ele se deixa meio que de lado. Eu achei isso. Achei isso legal. A Marvel tá de parabéns. Muito bem. E o senhor Capitão Koala-se Negro, sua opinião a respeito de Capitão Falcão Negro e o soldado e o cunhado invernal? Você gostou ou desgostou? Coisinha mais mulata da minha vida. Opa! Se for pra dar uma nota de 0 a 10, eu também vou com 9, porque teve algumas coisas que... Eu não sei de onde é que vocês estão tirando essa história de dar nota. A gente nunca deu nota neste caralho desse programa. Vocês agora estão inventando essa porra de nota. Eu só perguntei se gostou ou desgostou, cara. Vocês estão dando nota. Mas vá, continua, filho. Vai. Dizem as lendas que isso foi algo do Telegram, sabe? Todo mundo gostou da nota, eu dei nota também. Mas enfim. Teve coisas que eu não gostei da série, por exemplo, a atuação do Soldado Invernal, né, que a gente já começou, que não tava aquém, né, a gente precisava de outros trabalhos ele pra definir se ele é realmente um mau ator ou sei lá, mas enfim. Outra coisa também que me incomodou, aí eu sou sendo só o chato dos quadrinhos, fã da personagem, odiei terem pegado a Harpy e terem transformado ela em vilã, me julguem. Odiei muito isso, eu fiquei muito puto, fiquei triste de verdade com isso, cara, porque eu gostava muito da personagem dos quadrinhos, eu achei muito sacanagem que fizeram. Ainda a chance dela ser uma Levando Skrull, em consideração que ela é, nunca mas... foi chamada de Harpia na MCU, né? Ah, até então, aí... foda-se, né? Até aí, a metade dos heróis nunca foram chamados da metade dos heróis, né? Então, meio que se dane no final. A Feiticeira Escarlate, até aí, né? A Feiticeira Escarlate só ganhou o nome agora, né? Pois é, quase 10 anos depois. Mas, enfim... eu gostei muito também da relação do Sam com o escudo, né? Com o símbolo, com todo aquele peso, toda a conversa que ele teve com o Capitão América Negro, o primeiro lá, o Bradley. Isaiah. Né? O nome dele, agora esqueci. Isaiah. Isaiah, isso, Isaiah. Obrigado. Bradley, não sei, eu tô louco. Mas enfim, e toda a relação dele com o Isaiah explicando por que ele não deveria ser o Capitão América, porque um homem negro nunca deveria manter aquele escudo, e ele usando aquilo como força motriz pra poder mudar a história, né, e lutar pelo aquilo que ele acredita, fazendo aquilo que ele acha que é certo e sendo bonitinho reconhecido como... Bonitinho no final chega... Não, bonitinho chega o Sam no final com a Isaiah de novo, né? Ah, por que que você resolveu ser Capitão América? Ah, porque tal e coisa... Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, cara, eu quase acreditei. Pois é, né? Mas enfim. É. Porra, enfim. Quase me convenceu. A volta do Barão Zemo eu achei mais digna do que a apresentação dele no caralho, filme de Guerra Civil. Até que, na volta não, a chegada, finalmente. Aquele do lá de trás não era o Barão Zemo, não. Vai se fuder. Aquele, pô, lá não era o Barão Zemo, não. Agora é o Barão Zemo, agora é o Barão Helmut Zemo. Ah, sim, se lascar. Inclusive, a gente. É verdade, eu acho que no Guerra Civil ele nem usou o título de Barão em momento nenhum, né, cara? A gente nem sabia que ele não. era Barão. Porra nenhuma! Ele não usou, não. Era só Zemo, nem Barão ele era. Pois é. Tanto que a galera na série, quando ele mostrou. Não, tanto na série quando a galera mostrou que ele já tinha o caralho a quatro, eu sei, ué, tu é Barão mesmo? É, jatinho e mordomo. Jatinho e o alfa. E aliás, olha o mordomo, né? No final, o mordomo, né? No melhor estilo. O Atari do Death Note, que ele matou a galera dos apátridas, tudo, né? Pois é, cara. Pois é, muito maneiro. Enfim, e também a relação também da. E também a relação também da vilã adolescente mimada. Tá, a gente sabe que ela é vilã adolescente mimada, mas ela também ficou muito aquém, né? Também não teve nenhum tipo de carisma e por esse motivo eu tirei um ponto da série, mas a série como um todo é muito boa, de fato. E eu acho que quem não assistiu deveria assistir, porque realmente é uma das melhores coisas que o MCU fez nesses últimos 12 anos de universo, né? Quase isso. Mas enfim, Nerd Marcel, eu gostei. Última pergunta, gente, muito pra bem. Todos. Como é que está o hype para Loki? Tá. Antes do hype para o Loki, eu posso dizer minha opinião sobre Falcão e o Soldado de Inverno? Ai, desculpa! Só se você desculpa. Começar... Não, é, só posso. Se você começar dando a sua nota. Eu vou dar nota pra puta que te pariu com ela, se tá? Para puta que te pariu, eu dou a nota 10, porque ela foi uma santa de te aguentar durante essa tua vida, né? Mas, vamos lá. Ó, eu gostei pacas do Falcão... Capitão Falcão Negro e o Cunhado Invernal. Eu não vou desistir nunca de chamar a série desse jeito. Gostei muito, as cenas maravilhosas. A gente falou aqui do Zemo, da Sharon Carter, que roubaram todas as cenas em que eles apareceram. O uniforme do Falcão no final de Capitão América... Só ficou um pouquinho over pra mim, mas só um pouquinho, só por causa do peito de enchimento lá que parecia um pombo, né? Mas para isso, a Ana falou que era aerodinamicamente correto, né? Anatomicamente correto para um falcão ser desse jeito, né? Mas para isso eu gostei pacas da série, foi uma boa. E agora sim, dona Ana, respondendo a sua pergunta, meu hype para Loki está uma coisa de louco, porque realmente eu acho que essa série tem tudo para, se não for tão boa quanto WandaVision, pelo menos ter um quesinho de WandaVision pra gente. E tu, dona Ana, como é que tá teu hype para ver Loki? Bom, só de bater os olhinhos no Tom Hiddleston já tá garantida a minha alegria. Então já tem vários motivos pra... Mas é uma cuberbitch mesmo, né? Vou te contar. É uma putinha de... A putinha de ator britânico mesmo. Puta que me pariu. É, agora BBC! Agora tem especialização em atores galeses, né? O Michael Sheen. Galeses, né? O Tom Nellis. O Matt Ryan. Mas o Tom Hiddleston é muito mais, ele não era o Pai de Gales, então... Não, voltando agora a sério, eu sinto que Loki tem um potencial de deixar a gente, semana após semana, com os cabelos em pé. Né? O Tom Hiddleston já mostrou a que veio, eu acho que só por ele já tem muita coisa garantida. Se o roteiro for bem amarrado, olha, corre o risco de ser a joia da coroa das séries da Marvel. Falando isso, correndo risco de queimar a língua, olha, né, senhor? Tá dizendo que WandaVision foi foda. Ainda vai ter o What If também, tá? Então, vai tá difícil de jogar essa daí, né? Tem a série da Miss Marvel também, que eu tô animado pra poder ver. Mesmo. E aí, como é que tá o hype pra Loki? Não faço hype, não faço teoria. Tá certo. faz bem, faz muito bem. E tu, Coalinha? Hype pra Loki? Alto, baixo, foda-se, como é que tá? Na médio, porque eu tô animado pra poder assistir, mas até aí eu tô animado pra assistir qualquer coisa relacionada ao universo de quadrinho, então dane-se. Mas eu, a série que eu mais queria ver mesmo era a série do... Não, melhor do, melhor do Dourado. E tem o Owen Wilson, então a expectativa pelo menos seja engraçado. Né, né? Tá bom. A expectativa com o Owen Wilson é ele dizer... Senhores, então estejamos alegres que Adam Sandler não estará em nenhuma dessas séries, né? Nossa, pelo amor de Deus, né? Vira a tua boca pra lá, moleque. Para de graça, porrada. Convoca não. MCU era só o que faltava, não, caralho. Convoca isso não, gente. Então tá. Depois dessa praga que a Ana acabou de passar para as pessoas que gostam da MCU, ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! You got an Herd Mail. Pessoal, beleza? Jorge aqui de volta e dessa vez para só agradecer os padrinhos do Paranerdia, seja do Apoia-se ou do PicPay. Então é só vocês darem um pulo lá e contribuírem. Agradeço de verdade a Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, a nossa querida Joaninha Tracker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, Léo Oliveira, Do Fermata, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Sandro Cruz lá do Debacast, Sérgio Cabral, que não é o governador do Rio de Janeiro, mas é um cara gente boa, Suelen Nastri, Thiago Teixeira, e por fim, mas não menos importante, Valdir Fumene Jr. Um grande abraço a todos vocês e até! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.